Simpsons. Véspera de Halloween. Terror sempre gritante. Pronto, Homer. Vou ligar na tomada. Peraí. Essas lápides poderiam ficar um pouquinho mais tortas e... Peraí, espero ajeitar essas entranhas. E... pode ligar. Terror sempre gritante. Halloween e Simpsons, que tradição clássica. Vão subir para casa na árvore e vão contar três histórias horripilantes? Não, faremos na semana que vem. Vai ter a psicose com o Skinner e a mãe dele, mágico de Oz Muppets, serei o espantalho Fozzie, e depois a terceira vai ser uma em que os móveis ganham vida e assumem o controle do mundo ou algo assim. Arrepiante. É, todos adoram. Terror sempre gritante está incrível esse ano. Eu nunca vi gatos pretos com corpos tão arqueados. É, temos que admitir, decorar a casa pro Halloween é uma arte à beira da morte. Mais e mais pessoas estão desligando as luzes da varanda e fingindo que não estão em casa. Fujões de Halloween, Homer. Fujões? Como podem rejeitar um feriado onde vocês podem servir doces numa tigela de selada? Má notícia, pai. Guardou os esqueletos de plástico muito perto do aquecedor. Tudo bem, vou levar pro lar da velharada e dizer que é o novo colega de quarto do vovô. Todos pro carro! Vamos em busca de esqueletos na loja de artigos para Halloween. Podemos aproveitar e comprar uma fantasia para o cachorro? Nada melhor para demonstrar seu amor por um bicho do que deixar que ele entre na diversão. Quer ser um Yoda? Quem quer ser um Yoda? Quartel-general do Halloween. Quartel-general oficial do Halloween. Crustilândia. Halloween. Puxa, noite vida, de terror. Mal posso esperar até hoje à noite. Finalmente tenho idade pro Halloween noite de horror na Crustilândia. Ah, claro. É tudo perfeito. Experimenta só o algodão doce preto. Tem o gosto igualzinho ao de algodão doce. Amanhã, quando as minhas amigas perguntarem como foi, eu vou dizer... não foi nada tão incrível, mas vai ser super legal. Bem-vindos, clientes sazonais, ao meu Empório do Terror. Atenção para o trocadilho com o meu nome. Abu! Ah, quer saber? De verdade, gostei mais desse. Por que não estão trabalhando? Porque ainda tô me recuperando por ter inalado tanto líquido das pulseiras de neon, cara. Aí, eu tô entupido de serpentina. Rápido, voltem ao trabalho. Vão desembolar as teias de aranha de enfeite, seus trastes preguiçosos. Teias de aranha. Você não está sendo muito rígido com eles? Senhora Simpson, eles são pessoas periódicas, trabalhadores temporários que vão de cidade em cidade, feriado em feriado, vivendo de balas de coração e dormindo em grama de enfeite. Se eu não tiver pulso firme, eles me roubam como ladrão de hambúrguer listrado rouba o palhaço do restaurante de carne. Senhor Esqueletinos, R$49,99. Esqueletos Mariachi? São assustadores, mas ao mesmo tempo ensinam sobre o México. Aí, ô barrigudo, que tal essa oferta? Você compra um comigo em dinheiro e eu coloco mais três no seu carro, de graça. É uma ótima oferta. Aí só não conta nada pro velhote ali, tá ligado? Tem caras ótimos trabalhando aqui, sabe? Acabaram de me fazer uma excelente oferta. É mesmo? Me conte sobre essa oferta. Tudo bem, mas não conte nada para o velhote moreno. Nós o odiamos. Fora, todos vocês! Escória do comércio, fora! Ninguém vai passar a perna nesse apô aqui, entenderam? Agora peguem suas bolsas, seus ladrõezinhos, e sumam daqui! Você vai se arrepender muito por provocar a nossa demissão. Já estou arrependido. É, mas vai ficar mais. Eu disse que já estou arrependido. E nós dissemos que vai ficar mesmo. Eu sei quando me arrependo e estou arrependido agora. Vocês não conhecem nada de mim. Crustilândia, Halloween, noite de horror. É necessário carimbo na mão para entrar de novo. Isso não dá medo. Eu achei que sentiria muito medo. O sangue é bem realista mesmo. Tem que ser, né? O consumidor de hoje é muito sofisticado. Eu quero ir pra casa! O quê? Não! Não, a gente chegou ainda há pouco. Lisa, querida, eu acho que você deve ficar. E não porque os ingressos daqui sejam super caros, embora tenham sido super caros mesmo. Mas lembre-se, você estava muito ansiosa pela diversão de ser assustada por criaturas que você sabe que não são reais. Diferente do dinheiro que eu gastei nisso, que é muito real. Tá bem, tá bem. Vou fazer mais uma tentativa. Tudo bem, agora pegue minha mão e andarei com você no meio dessa horda de zumbis. Isso não é real, isso não é real, isso não é real, isso não é real. Senhor, senhor, eu não sou... Aguenta aí, Lisa, papai tá escolhendo uma cobertura de pretzel. Senhor! Ah, essa não, eu me perdi. Tá legal, acho um adulto, acho um adulto. Estou perdida. Poderia me ajudar? Segurança do parque. Eu não estou achando a minha família. Estou com muito medo. Muito medo, muito medo. Senhor. Parece que temos um problema de medo extremo aqui. Dê um zoom e avalie o medo. Nível de terror 7 está aumentando. Desliguem, desliguem tudo isso. Desliguem toda essa porcaria agora. Atenção! Pedimos que toda alegria e animação cessem imediatamente. A apavorante diversão está suspensa. Nós localizamos e estamos removendo a criança que acha que isso é real. Assustada. Estaremos de volta em 65 minutos. Oh. Tickets de estacionamento pagos estão anulados. Oh. Senhor! Dia de Halloween. Lisa, você não vai usar sua fantasia para ir à escola? Não, não quero comemorar Halloween este ano. Oh, querida, sei que sentiu muito medo ontem à noite, mas teve tanto trabalho para fazer sua roupa de Frida Kahlo. Você pode usar só as sobrancelhas e o buço. Não, não! Oh. Vocês estão ótimos. Maravilha. Olha só, lá, doce lá. Parado aí, Simpson. Vamos dar uma olhada nessa fantasia de pirata. Sem armas, é claro. Bandana, possível traje de gangue, tapa-olho ofensivo para cegos de um olho só. Bom, só para tranquilizar os que têm medo de piratas. De mentirinha. Ah, não, qual é? Feliz Halloween. Infeliz Halloween. Homer, acho que devemos retirar toda a decoração de Halloween. Mas não podemos. Eu sou o Moser da decoração de Halloween e essa noite é o meu Super Bowl. Liz está em péssimo estado. Você sabe o quanto ela é sensível. E nós não queremos que ela volte para o rabicho. Não, ela não pode. Ela não pode. O rabicho não. Cadê ela? Bicho. Oh, céus! Já é tarde demais. Parece que a cola e bastão não segurou. Então, o rabicho voltou? O rabicho faz com que eu me sinta segura. Não sei por que resolvi guardá-lo. Parte meu coração ver que a Lisa não sabe lidar com suas emoções sem uma muleta. Bem, crianças são fracas, Marge. Agora sim. Não! Não! Para com isso! Por que estão tirando a decoração de Halloween? Nossa casa tem que ser uma zona livre de Halloween. A sua irmã está com a coragem dela comprometida. Peraí! A Lisa fica maluca e vocês transformam a gente em fujões! Eu sei o que isso nos torna! Eu sei! Querido, eu sabia que ficaria chateada e pensaria apenas em você mesmo. Então decidi que vou te levar à melhor festa de Halloween de toda a região de Springfield. Lá tem um pai que é um DJ e até um ET que diz o seu nome. E se eu disser ao ET que o meu nome é um palavrão? Ele vai ter que repetir. Então eu topo. Decoração de Halloween. Por favor, pegue um só. Muito bem, docinho. Só eu e você. Passando uma bela noite comum juntos, não tem nada de especial nela. Desculpe ter arruinado Halloween, pai. Arruinado? Você simplesmente criou um novo feriado. A quarta do quebra-cabeça. Um gato malhado e um tigrado? Eu não ia querer ser essa fita aí. Fantasiados. Não se preocupe, vou me livrar deles. Doce ou travessura? A luz da varanda tá apagada, não sabe o que quer dizer? Não viemos pegar doces ou barrigudo. Ah, são aqueles manés temporários. O que os manés querem? Queremos nosso emprego de volta. Olha, eu não quero ser grosseiro, mas o trio de trastes deveria encher o saco em outro lugar. Aquilo? Era apenas um bondoso padre querendo abençoar nossa casa. Eu falei pra ele meter o pé. Ei, outro visitante? A vida não é divertida e segura? Vocês não entendem uma indireta, não é? Canção de mina sinistra, como em todo filme. Jogos mentais. Calafrios na espinha. Nossa, olha só essa fila! Esse bairro só pode ser muito bom! Lamento, senhora, somente moradores. O excesso de visitantes destruiu a festa ano passado. Então, este ano, nada de calafrios na espinha. Mãe, você disse que a gente ia pra festa. Iremos, iremos. Olha, eu tenho um desconto em um grupo aqui para uma aventura de tirolesa. Se nos liberar, será todo seu. Tirolesa é o que eu mais gosto na vida. Mas se eu aceitar isso, não sou digno da cadeira dobrável em que me sento. Agora dê a volta e vá embora. Salte com cangurus. O Alien dirá seu nome. Ah, escroto. Ai, não, acabou. Eu perdi o Halloween. Não posso deixar que ela saiba que estamos sendo perseguidos por bandidos vingativos. Eu vou assoviar algo alegre. Por que tá trancando a casa toda? Por quê? Ora, por que coisas acontecem? Porque calça comprida é comprida, quem inventou o corte de cabelo? São apenas coisas que estou dizendo. Doces ou travessuras? Como fizeram isso aqui dentro? Estamos na casa, idiota. Tá legal, tá legal. Invasores na casa, invasores na casa. Vou ligar pra polícia, cadê meu celular? Eles pegaram meu celular! E esqueceram de pagar a conta do telefone! Pai, por que estamos indo pra casa do Sr. Flanders? Mas você sabe, né? Pra ver os filhos dele. Eu quero descobrir finalmente qual deles é o Rod e qual deles é o Max. Ah, o Rabicho, eu esqueci em casa! Lisa! Lisa! Lisa! Pai? Oh, ufa, Lisa. Está aqui. Estamos seguros. Está tudo bem agora. Tirando essa inexplicável neblina. Puh. Ai, meu Deus! Não! Temos que sair daqui, Lisa! Vem por aqui! Por aqui! Vamos nessa! Vamos embora! Me dá um trago aí dessa máquina de neblina. Temos um obeso pra pegar, galera. Vamos nessa, moçada. Vamos pegar vocês. tudo bem? Acho que os caras temporários não nos viram subir aqui. Isso não é real! Isso não é real! Isso não é real! Docinho, eu sou seu pai. Eu já menti pra você mais vezes do que a quantidade de estrelas no céu. Mas preciso ser direto. Isso é real! Tudo bem, o Halloween ainda não acabou. Dá tempo de correr atrás de uns doces por aí. Rápido, rápido, rápido! Mãe, por que a pressa? Vai, vai! Anda, ainda dá tempo! É tarde demais! A mudança já vai começar. The children are all sleeping. Not one kiddie on the streets. The fun's just starting for mommy and daddy. Sexy tricks and boozy treats. Drunken habits hit on slutty crayons. Policemen dressed as bondage Frankenstein. Your kid's teacher in a steampunk orgy. Grown-ups become monsters after nine. It's my chance to show boobs. Live my fantasy. Cause tomorrow morning we want to feel you the moment. Our lives are awful and dreary. So tonight we're going way too far. Hide your kids, this cannot be unseen. It's naked, wasted, grown up Halloween. Não vai se esconder pra sempre, o barrigudo sem vergonha. Cedo ou tarde vai ter que comprar decoração de ação de graças. Estaremos te esperando no mercado do indiano. Não, agora estão depredando nossas coisas. Embolaram meu mensageiro do vento. Quando eu vou saber quando o vento tá soprando? Detesto isso, detesto sentir medo. Talvez não devesse admitir isso para minha filha, mas estou com medo também. Mas você não pode deixar o medo bloquear seu cérebro, porque entre nós dois aqui só existe um cérebro bom. Eu já sei. Decorações de Halloween. Se nós usássemos esses enfeites para pedir socorro. Tem razão. Posso não ser o pai mais inteligente, ou mais valente, ou mais inteligente, mas sou ótimo em uma coisa: atrair atenção para nossa casa. Se quisermos sair daqui, vamos precisar de 4 de julho, Páscoa, Natal, Dia dos Namorados. Os esqueletos mariachis! Ele deve ter encostado no botão aperte aqui. Nós vamos aí te pegar. E nenhuma porta moderninha de sótão vai nos impedir. Tá travada. Estou chegando, rápido. Hora de acordar a vizinhança. Não. Vamos lá. Conseguimos. Rápido, acenda os fogos de artifício. O fósforo não fica aceso, tem muito vento. Eu tenho uma coisa que vai queimar. Tem certeza? Tenho. Esse pedaço de poliéster esfarrapado tem absorvido a oleosidade da minha pele há 8 anos. Pode acender. Adeus, rabicho. Ligue isso aí. Socorro! Socorro! Estamos aqui em cima! E olha lá, aquela casa precisa da nossa ajuda. Podemos beber e bater nos colegas de trabalho depois. Vamos lá. Bêbados sensuais, prendam eles! Trágico, realmente. Pois estes homens não seriam vítimas também, de certo modo, de nossa cultura de produtos descartáveis? Quando saírem, me procurem. Eu tenho um amigo que tem uma loja de produtos a partir de R$1,99. A partir de R$1,99? Aí, esses lugares ficam abertos o ano inteiro. Os feriados podem ir e vir, mas... nós ficaremos. O Halloween de adultos parece bem divertido. Eu vi uma auréola. Que droga! Essa foi a noite mais horrível de toda a minha miserável vida. Demorou! O terror sempre gritante está de volta! Parem, parem! Vai assustar a Lisa! Minha menina valente, queimei o rabicho. Tolos Simpsons, esse não foi o típico episódio de Halloween deles. Maneira, tua voz alienígena, Len. Obrigado. Eu fiquei treinando muito. Na verdade, eu...